Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Comigo no estúdio, Rogério Alcântara. Boa noite, meu amigo, meu Marquinho. Oi, meu querido, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Olha, como é que eu posso dizer isso de forma bem sutil? Eu tô ouvindo bem demais até. É, tá dando tá um... Tá perto demais. Não, tá... Diz pra mim que tu não tá aqui perto, por favor. Eu tô do seu ladinho aí, e você tá com o som... Abaixa um pouquinho o seu som... Porque dá, okay. Tá dando muito eco, eu tô ouvindo a minha voz. Tá melhor agora? Tá, e eu fico inebriado com a minha voz. Sensacional. Seu convidado já está na linha. Como é que tá o clima aí, queridão? Olha, tá um dia bonito, uma lua cheia maravilhosa, e eu aqui tendo que lutar segundas-feiras sozinhos para defender a sua honra e a sua dignidade. Não, peraí. Agora são dois psicopatas te atacando. Renzo Mora e Davi Roque Júnior, e só eu e o Rogério defendendo. Eles se uniram àqueles canalhas. Tá difícil de defender, viu? Tá difícil. Tá difícil defender. Não, o brabo é o seguinte, que eu sei que o Rogério é um cara muito sutil, assim, ele às vezes não gosta de comprar briga, então aposto que na verdade muitas vezes fica o Davi Roque com o Renzo e tu sozinho, correto? E o Rogério só no fundo olhando, correto? Você que pensa, eu fico só nos bastidores, incitando a galera. Não, eles ficam incitando, dizendo que você não vem fazer programa porque o Ronaldinho proibiu, porque você andou comendo estoque da casa. Não. Que você estava se transferindo para matar o Gruta Azul, essas coisas assim. Não. Isso é tudo mentira da oposição. Não, mas eu te defendo aqui, eu te defendi brava e galhardamente, viu? Não, tudo bem. O nosso convidado está aí, querido? Tá, sim. Não, aqui não, ele está na linha. Na linha, desculpa. Então, me sacaneia, João. Isso mesmo, querido. Valeu. Gente, um dos maiores mercados do Brasil, do personagem Tex, ou Tex Wheeler, é o Brasil. Né? Vou falar um pouquinho desse personagem e depois o nosso convidado. Né? Os quadrinhos, né, ou também chamados na Itália, são chamados de fumetti, né, os quadrinhos para adultos. Né? Os quadrinhos do personagem Tex, são publicados desde o começo da década de 70 no Brasil, no formato revista, e apareceram pela primeira vez na inesquecível revista Júnior, número 28, com o nome de Texas Kid, num formato que lembrava essas tiras de talão de cheque. Esse personagem foi criado em 1948, pelo roteirista milanês Giovanni Luigi Bonelli e pelo desenhista natural da região da Toscana, Aurelio Galepini. O Tex Wheeler é um personagem de Western, né, publicado em diversos países, é um ranger destemido. No Brasil, já saiu pelas editoras VEC, RGE, Globo, Editora Mitos. Muito popular no Brasil, como eu já falei. Se eu não me engano, aqui é o terceiro lugar, a gente até vai conferir com o entrevistado, né? Esse é o terceiro lugar no mundo onde mais vende, mas também muito popular, obviamente na Itália, em Israel, Espanha, Noruega, Finlândia, França, Grécia, Turquia, Croácia e Sérvia. O nosso convidado, né, o convidado de hoje, é o GG Carsan, é formado em administração de empresas, reside na Paraíba, mas ele vai onde a paixão pelo personagem Tex o levar. Ele é autor dos livros Tex, 70 anos do cowboy justiceiro, Tex no Brasil, O Grande Herói do Faroeste, Tex, Justiça a Qualquer Preço e Tex, Águia da Noite, que são livros best-sellers entre os aficionados de histórias em quadrinhos do mundo inteiro. Né? Esses livros muito populares no Brasil e são referência para quem cresceu ou descobriu nos últimos tempos as histórias em quadrinhos do Tex. Então vamos finalmente dar as boas-vindas, estou embromando demais para variar, dar as boas-vindas ao GG. Tudo bem, querido? Olá, GG. Marco. Boa noite. Você me ouve bem? Tá, meu, eu tô te ouvindo. Fala um pouquinho mais alto só, querido, tá? Pro Marco, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Noite. Boa noite, querido. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente. Tá, maravilha, querido. É uma honra falar contigo, tá, querido? A honra é minha, o prazer é meu estar participando do seu programa, levando um pouco de conhecimento do Tex para os seus ouvintes. Eu acredito que muita gente, a maioria, já deve ter conhecimento do Tex, já pode até ter sido um colecionador, já pode um leitor, mas por algum motivo pode ter se afastado e tem agora um bom motivo para ouvir um pouco sobre o Tex e quem sabe até voltar aí a colecionar, a ler, a ter um prazer garantido com as aventuras do Tex. Maravilha, querido. Assim, tu és um texiano de longa data, né? Texiano, gente, seria como os trackers, né? Ou tinha até aquela expressão meio pejorativa, track, mas os trackers se chamam, né? Se denominam, ou seja, os fãs de Star Trek, Jornada das Estrelas, no caso, os fãs inveterados de Tex, do personagem Tex Wheeler, se denominam texianos. Me fala, querido, como é que foi a tua infância? Muitas vezes, até quando eu pergunto isso, os convidados tentam te perguntar se eu achar que eu tô tentando dar uma de psiquiatra, alguma coisa assim, mas deixa eu tentar descobrir como é que era, de onde surgiu esse amor pelo personagem. Me fala um pouquinho da tua infância, pode ser? Pois não. Quando garoto, aqui na Paraíba, no interior, a cidade mais próxima, 40 quilômetros, onde tinha uma banca, e chegava aqui na minha cidade o cinema, e naquela época o cinema era feito de forma improvisada por alguém que trazia o filme para passar aqui, e era muito faroeste. E o faroeste, quando terminava o filme, ia embora e a gente nunca mais via aquele filme, né? Só vinha outro. E com o tempo, um dia eu descobri a revista em quadrinho, eu tinha lá pelos meus 10 anos, e aí eu lia Fantasma, lia O Zorro, lia... E veio o Tex, né, nesse bojo. E com um certo tempo depois eu comecei a colecionar o Tex. Foi o que eu mais gostei, porque me passava aquilo dos filmes de faroeste e eu podia guardar as revistas comigo para reler assim toda vez que eu tivesse vontade. Não era como o filme que passava e ia embora. E assim começou a minha paixão pelo Tex. Em 77, eu resolvi que ia colecionar. Foi a primeira revista que eu juntei do Tex, é a número 65, e foi a primeira da minha coleção. Sensacional. Me diz uma coisinha, querido. Só assim, tu nasceste em que cidade? Eu sou carioca de nascença, mas o meu pai é da Paraíba, a minha mãe é cearense. Então, meu pai, quando eu tinha apenas 2 anos de idade, ele veio para a Paraíba e aqui conseguiu um emprego e ficou até hoje. Não, tudo bem, mas a cidade na Paraíba que fosse... Quando citaste aí no início que a 40 quilômetros de onde moravas tinha uma banca, em qual cidade que tu moravas? Eu morava e moro hoje, atualmente voltei para Dona Inês. Dona Inês. Tá. Então, quer dizer, a banca de revistas mais próxima de Dona Inês era a 40 quilômetros, é isso? Isso, era na cidade de Guarabira, e hoje não tem mais banca em Guarabira, agora mudou. Agora a mais próxima é em Campina Grande, a 120 quilômetros, ou em João Pessoa, a 160. Uau, tá, e me diz uma coisinha... E o cinema também mais próximo era nessa cidade onde tinha uma banca, a 40 quilômetros de ti? O cinema era itinerante. Havia uma pessoa, um empresário, que ele saía visitando as cidades e levando os cinemas para elas. Não havia cinema fixo. Entendi. Uau. E me conta assim, querido... lembras assim do teu primeiro contato com com o material do Tex? A primeira revista que eu tenho a recordação, e aí é uma recordação fácil porque é uma das histórias mais icônicas do personagem, foi com o Tex 45, era o número 45, é o final de uma aventura onde o Tex estava contando para os seus amigos como foi que ele vingou a morte da sua esposa. Então, é um assunto icônico no mundo de Tex, já rendeu muita discussão, muitos materiais, e essa era uma revista em continuação, e eu lembro bem assim da última, ela começava a história e eu não tinha lido a anterior ainda. Eu só vim ler isso muitos anos depois. Uau! Uau, que legal! E me conta assim, por que tu achas que te atraiu de forma tão intensa o personagem Tex? Quer dizer, tu gostares de histórias em quadrinhos, né? E de poder ter uma referência, já que não existia, obviamente, videocassete nem nada, mas um link com os filmes, obviamente, foram histórias em quadrinhos. Mas por que achas que Tex ficou tão forte na tua memória, continua tão forte na tua memória afetiva? O que fez tu te tornar um texiano? Essa pergunta ela é bem ampla, mas eu vou tentar resumir ao máximo. Por favor. Por favor. O Tex, como eu falei antes, eu lia outros personagens, inclusive Disney, li bastante. Só que o Tex, quando chegou no Brasil, quando eu comecei a ler já no número 45, eu percebi que era bem diferente de todos os outros. As histórias eram mais longas, muito mais bem construídas, enquanto uma história do Zorro não passava de, no máximo, 50 páginas, no máximo, a do Tex era no mínimo 110 páginas. Então, com isso, a história tinha um desenvolvimento muito bem estruturado, e a VEC, quando começou em 71, ela escolheu bem a dedo. As primeiras 40 revistas foram com histórias completas. Então você comprava uma revista e a história tinha final, naquelas 40 primeiras. Então eles mexeram na ordem cronológica italiana, mas lançaram a coisa com histórias completas para fixar mais na mente de nós que estávamos começando. E somente a partir do 40 que eles começaram a colocar histórias em uma, duas, três páginas. Então, isso aí eu acredito que tenha sido grande, e claro, que está aliado a todas as qualidades do personagem, mas isso aí a gente vê nos outros também, aquele ideal de justiça, ajuda aos mais fracos e oprimidos, isso a gente vê em todos os personagens. Mas no Tex, tinha esse quê que eu falei antes. Ok, mas assim, me diz já agora especificamente sobre o personagem, né? Cultura pop... né, o faroeste, o western, na cultura pop tem 1 bilhão de exemplos, né? Por que achas que o personagem Tex, em que se diferencia, na tua opinião, se tivesse que citar uma pessoa que, sei lá, que nunca ouviu falar do Tex Willer, tivesse que dizer assim, por que ele se diferencia de outros cowboys do Velho Oeste? Olha, o Jean-Louis Bonelli construiu um universo para o Tex. Ele não colocou apenas um personagem no mundo para resolver aqueles problemas ali que o cara vai passando e acontece. Ele colocou um Tex com muitos amigos. Ele criou uma rede de amigos para o Tex na América do Norte, onde o Tex vai para lá e para cá ajudar um e outro. Ele colocou o Tex como o chefe dos índios, casou o Tex com a Índia, um filho mestiço para o Tex ter a ser chefe indígena de uma nação indígena muito importante que ainda existe hoje nos Estados Unidos, que é os Navarros. Então, com essa construção, ele se diferencia daqueles outros, que era um artista, um herói que chegava, resolvia, acabou e vai embora. Mas o Tex não, ele tipo um anti-herói, né? Muitos até eram anti-heróis, eram até personagens meio egoístas, né? Que daqui a pouco não estavam realmente envolvidos no seu ambiente, né? Como o Tex, no caso. Né? O Tex tem toda uma... Esse envolvimento do Tex, ele te dá o que eu chamei no meu livro número 2, que é o Tex Willer, Justiça a Qualquer Preço. Na página 88 eu fiz um balanço e eu fechei assim. Enredos maravilhosos, personagens apaixonantes e desenhos inesquecíveis. Com essas três colocações eu coloco o mundo de Tex assim como algo fantástico. Sensacional. E também vale dizer que quando ele foi criado, essa ideia de um relacionamento super amistoso com tribos indígenas, né, por parte de um ranger, né, no caso de um patrulheiro, né, de um cowboy, não era comum, né, nem no cinema. Né? Então, quer dizer, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Também o sucesso dele, né? dessa amizade entre povos supostamente diferentes, correto? Correto. Quem ler a sequência de textos original, que é a italiana, e aqui nós temos em textos coleção, e em textos edição histórica, e agora em textos em cores, no formato italiano, está sendo lançado, vai apenas o número 44, ainda dá para quem quiser acompanhar, começar, conseguir, que está fácil, porque só são 44 números, vai ter a sequência original. Então, a formação de Tex, apesar de ser em 1948, ela foi muito bem feita para aquela época. E embora que não se havia a perspectiva de que o personagem fosse durar tanto, né? ser tão longevo. Mas a criação ela veio sendo costurada, muito bem feita, que deixa, claro, algumas fugas, alguns pontos de fuga, porque em alguns lugares, assim, o Bonelli, eu acho que ele tinha pressa e tinha que cumprir com prazos, mas que, no geral, a gente entende muito bem e dá para ver que o texto é muito bem feito. Sim, ok. E me fala um pouquinho, do teu lado colecionador. Tá? Me fala o que tens aí do Tex, pode ser? Eu sei que tens, assim, em matéria de livros e tudo mais, porque, assim, o meu primeiro contato com o Tex, eu nem perto sou especialista em Tex, mas de forma alguma. Mas, assim, eu me lembro que o meu primeiro contato foi em bancas de rodoviária. Eu me lembro, junto de outras, de literatura chamada, né, literatura pulp, essa literatura mais barata, mais sensacionalista, né, com livros de espionagem, que eram só escritos, né, também policialescos, também tinham, lembro, livros também com temática erótica, ficavam todos expostos nessas bancas. Eu me lembro daí vendo também, né, Zagor e Tex direto, né? Então, quer dizer, para muita gente, eu acho que até foi a forma mais, daria para dizer, acho que de repente que a Tex foi assim uma forma super democrática, né? Muita gente começou a ler com Tex, né? E com Zagor, com esses livros, né? Que eu citei, esses livros de chamado literatura pulp, né? Literatura barata, diríamos assim. Mas me fala sobre o que tu tens do Tex, assim, em casa, porque eu sei que tens, né, montes de livros. Ele me fala assim um pouquinho, pode ser? Pois não, Marco. Então, como você falou mesmo, uma outra coisa que chama muito o Tex é a nossa formação brasileira, de muitos conflitos, muito problema, e a gente vê sempre um personagem com a arma na mão, que a arma é um imaginário popular. Hoje é proibido o armamento, mas durante até a mudança do milênio aí, a arma era normal, todo mundo porta arma. E aqui no Nordeste a gente ia ver a pessoa atravessando a rua com a espingarda na mão, indo caçar passarinho, matar, conseguir aí o seu sustento para botar na mesa no meio-dia. Então, aí é uma coisa normal, as pessoas com arma elas se identificam muito, né? Mas vamos lá, a pergunta em si. Eu tenho quase tudo de Tex aqui, embora que eu não faça algumas coisas, coleções que são repeteco, porque eu não teria espaço. Sim. Mas eu tenho a coleção principal, que é a Tex mensal completa, essa que começou em 71. Eu tenho a Tex coleção, que começou em 85 para 86, também quase completa, até o número 480. Eu tenho Tex, as inéditas eu tenho todas completas. É o Tex anual, o Tex almanac, a Tex mensal, como eu falei, aí vem a Tex gigante, tem uma Tex ali, edição colorida especial, e o Tex Wheeler, que é uma Tex jovem, foi lançado agora já recentemente, está no número 15 para 20, é o Tex Wheeler, Tex Wheeler jovem, né, que é uma coisa bastante bacana para novos leitores, já no formato italiano, bem bacana também, aí uma aposta nova da Bonelli, da Casa Bonelli, que faz o Tex na Itália. para aí puxar e tentar, tentar fazer, construir novos leitores, né? E aí eu tenho mais também eu tenho aqui mais um bom número de livros italianos. Eu tenho várias revistas do Tex italiano, tanto Gigante como no formato italiano tradicional. Tem alguns especiais, tenho a coleção do Tex Gigante quase completa na Itália. Eu tenho 30 números de Tex italiano. Eu aprendi a ler italiano com essa revista do Tex. Comprei uma gramática, meti a cara no livro e já conseguia, consigo até soltar umas palavras, me comunicar um pouco. E eu agradeço muito tudo isso ao pai do italiano Gianni Pettino, que é um texiano de quase 90 anos lá na Itália, que gostou do meu trabalho aqui divulgando o Tex no Brasil. E fizemos contatos e ele mandava muitas revistas para mim, eu mandava alguma coisa para ele, mas muito mais da parte dele para mim. E eu tenho aqui muitos livros, todos eu marquei direitinho. Então, eu devo ter aqui 1.590 itens do Tex. 1.590, então um pouquinho, até um pouco mais. Eu tenho um quarto da minha casa que é somente para o Tex. Então eu tenho mais. Aí vem a parte que eu tenho de banners. Eu tenho uns 20 banners e mais de metro que eu usava nos eventos. Banners que eu fiz para vender para texianos que gostam. Por exemplo, eu fiz um banner que tem as 500 capas do Tex. Ele tem 2,5 metros de altura. E inclusive tem uns aí no Rio Grande do Sul, alguns no Paraná, né? Tem alguns na Europa. Então, eu tenho muito material, fora as coleções, muito material guardado que eu fazia nas exposições, posters, banners, material autografado dos autores. É uma seção de materiais aqui, recortes de jornais. Um verdadeiro museu, um acervo, tens um acervo super próximo do que seria de mais completo no Brasil, né, do Tex, tá? Mas, e fala agora um pouquinho dos teus livros, tá? Eu citei por cima, mas fala de cada um deles, o que eles cobrem, tá? Então, o livro... Eu comecei a ideia de fazer um livro porque eu participava do portal Tex BR, que até 2012 era a nossa principal referência de estudo sobre Tex. O portal Tex BR publicava tudo o que acontecia com Tex no Brasil, na Itália, e até aquele momento, 2012, tinha todas as coleções relacionadas, com entrevistas, com todo tipo de reportagem. Era o portal Tex BR, nasceu do trabalho e da persistência de Gervásio Santana, que é aí de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. E Gervásio, com o tempo, formou uma equipe, eu fazia parte dessa equipe, com matérias e com pesquisas, e chegou um tempo que eu via que as pessoas cobravam muito, toda hora chegava na internet, onde é que está isso, como é isso, o que é isso? Não tinha tudo relacionado a Tex em um volume. Aí eu disse, eu vou escrever esse volume. Eu já tinha tentado... escrever histórias para o Tex. Eu cheguei a escrever 9 roteiros para o Tex. Cheguei a mandar para a Itália, mas aí a dificuldade da língua na época... Sim, complicava tudo. E como na Itália o Sérgio Bonelli me disse, olha, aqui eu já tenho gente demais, GG, querendo participar, italiano, que conhece o Tex igual a você, aqui pertinho de casa, e eu não posso colocar todo mundo na empresa. Então, você fica aí, faz outra coisa, tenta aí, desculpa. Ele mandou uma carta para mim, o curador do Tex era o Décio Cândido, também mandou uma carta para mim explicando. Aí eu entendi, aí foi como eu disse, não, já que eu não vou escrever história pro Tex, historinhas do Tex... Eu vou escrever sobre o Tex, exatamente. Aí, Marco, eu comecei a pesquisar, comecei a juntar as coisas no próprio site que eu fazia parte, na minha coleção, fui buscando aquilo que os leitores gostariam. E vou juntar essas coisas tudinho numa ideia só, numa sequência. Lógica, histórica. O primeiro livro foi? O primeiro livro foi Tex, O Grande Herói do Faroeste. Herói do Faroeste. Então, esse basicamente explica Esse dá para resumir, vamos dizer, que esse basicamente explica o que, que é o Tex, né? Quem é o Tex, sim, correto? Sim, sim. Nesse tá. livro você... Eu fui atrás dos autores, dos personagens, dos amigos, dos inimigos. Ok, tu explica, coloquei... tu dá assim, o beabá, explicas o beabá do universo Tex. O segundo exatamente. Livro daí... Esse, o primeiro livro, ainda tem mais, que eu fiz uma sinopse de todas as revistas, todas as histórias. E quando o Sérgio Bonelli pegou, ele mandou uma carta para mim, quer dizer, o Sérgio Bonelli fez um editorial numa revista do Tex sobre o meu livro, sobre esse meu primeiro livro. E lá ele me chamou de arqueólogo texiano. Ele disse, poxa vida. Sensacional, sensacional. Tá, o segundo livro daí, querido. Essa me pegou porque eu não esperava um elogio desse, né? O segundo livro, uhum. Justiça a Qualquer Preço. Eu sim. precisava colocar mais algumas coisas, faltaram. Então, eu fui fazer uma pesquisa sobre Tex Coleção, que é a coleção de Tex, que é a nossa segunda coleção principal hoje, porque ela vem na... Ela foi colocada com o intuito de publicar Tex na sequência italiana, que muita gente reclamava. Entendi. Com todas as histórias, entendi. Sem faltar nada. Então... o segundo livro, Justiça a Qualquer Preço, eu faço todo um trabalho em cima de Tex Coleção, começando, e depois eu me aventuro aí a fazer alguns trabalhos, algumas análises em cima de trabalho de autores, porque eu sempre pegava o mote que estava na época rolando muito, muita pergunta, muita reclamação, muito isso, muito aquilo, para que eu pudesse me basear e lançar uma verdade sobre os fatos, tá? Okay. Então, esse Tex também traz uma ajuda muito grande de um texiano que era muito ativo na época, o Rodrigo. E o Rodrigo, ele fez uma tabela de todos os Tex já lançados no Brasil e na Itália e lançou a correlação de um com o outro. Porque as coleções, elas são muito... A história saiu aqui, saiu lá, mas as pessoas se perdiam. Não sabia como era que lia Tex numa sequência, ele relacionou tudo. Fez um trabalho maravilhoso e eu reproduzi nesse livro, com a autorização dele. Nesse livro eu trago uma reportagem, uma entrevista com o Júlio Schneider, que é um texiano de Curitiba, muito conhecido. Ele é procurador da Sérgio Bonelli no Brasil. Uhum, e uhum. Eu fiz uma entrevista com o Júlio, né? E depois eu trago ainda umas curiosidades de colecionadores. Dê espaço para os colecionadores colocarem suas, mandarem cartinhas para mim. Esse livro também foi interessante porque eu peguei, pedi para várias pessoas, desenhistas brasileiros, desenharem o Tex. Desenhem um Tex para mim, para mim colocar no livro. Então, a cada final de capítulo, tem um Tex escrito, desenhado por um brasileiro. Nós temos aí o Emi Ribeiro, temos o Jacques Ebert, todos os dois são aqui da Paraíba. Nós temos... alguns, o Carlos Colombo, o Ângelo Franci de Campinas. Deixa eu só aproveitar um pouquinho, só te interromper um pouquinho. Eu só queria, sim. antes que eu esqueça aqui, queria aproveitar, já que está citando desenhistas, né, de talento, o Emir até a gente já entrevistou, eu queria agradecer o Eduardo Schlesser, né, grande desenhista, criador do personagem Zé Gatão. A gente entrevistou ele na rádio há um tempo, acho que é questão de um ano, e por ele ter ajudado intermediando o contato contigo. Tá? Um abraço, Eduardo. Tá? Desculpa, querido, Eduardo. Continua aí. O meu abraço pro Eduardo também. Eu já conheci pessoalmente num evento lá em João Pessoa. Uh-huh. A gente conheceu e o Emi Ribeiro também estava. E também tem um texto aqui magnífico desenhado pelo Mike Deodato. Mike Deodato, famoso, né? Mike Deodato. Que quase desenhou um texto para Bonelli, mas não deu certo. Essa história é uma história longa, comprida e perturbada, perturbadora. Famoso desenhista de graphic novels, de histórias em quadrinhos, o Mike Deodato. Isso. Então, aí nós vamos para o terceiro livro. O terceiro livro, ele veio do meu... Só para o pessoal que não conhece, que não leu, fala o nome... Eu vou logo dizer que o segundo livro e o terceiro livro estão esgotados. O primeiro, sim. O segundo livro, eu já falei, Justiça a Qualquer Preço, e o terceiro foi Águia da Noite. O livro Águia da Noite. Eu estava perturbado como colecionador, porque não se fala, a gente não fala muito, não dá muito crédito ao personagem Águia da Noite, que é é a segunda identidade do Tex. Então, o Águia da Noite, o Tex usa muito o Águia da Noite quando está encrencado, quando precisa dos Navarros para ajudá-lo em algum, resolver algum caso. E, claro, que é a contrapartida, porque ele também ajuda aos índios de forma completa, né? Mas aí ninguém fala, até hoje ninguém fala, nem com o livro se fala tanto no Águia da Noite, muito pouco falado. É Tex Wheeler, mas o Águia da Noite. Então eu escrevi, eu pesquisei bastante sobre o Águia da Noite, em todas as revistas que o Águia da Noite participa, fiz uma análise geral, completa, da participação do Águia da Noite no contexto. Mas só que aí o livro, para não ficar enfadonho, eu pedi para um amigo aqui, o Antônio Carlos Moreira, o A. Moreira, lá do Rio de Janeiro, desenhar um sexo, ele desenha um Águia da Noite para mim, perfeito, com a sua mulher, com seu filho. Nossa, estou abrindo aqui o livro, folheando e olhando. Aí depois eu teci alguns comentários acerca de um assunto muito complicado, porque as pessoas, nós texianos, nós temos um negócio de estar ranqueando tudo. É ranking do melhor desenhista, da melhor história. Tem cara que se indispõe com os outros. Eu acho que já teve gente que deixou de colecionar por causa disso. Porque o cara tem uma ideia e aí o outro bate de frente, aí começa aquele bate-bate, aí se torna uma coisa tão corriqueira que até chateia, ou sei lá, tem gente que não aceita, né? Uhum. E eu digo, gente, vamos parar de brigar, porque nenhum desenhista dos que nós temos, eles foram o que eles são no seu auge. Ou seja, eles já começaram com aquele no top do Tex. Então eu trouxe exemplos do Giovanni Titti, eu trouxe exemplos do Letteri, eu trouxe exemplos do Fusco, que são desenhistas, uhum. e do próprio Galeppi, o Galeppini, que eles começaram de um jeito, no meio da carreira estavam com o outro, que aí é o auge, e depois o declínio. Todos eles, não tem jeito. E eu tive que escrever um capítulo para isso, explicando, mostrando desenhos, para ver se acalmava. Deixa só te interromper um pouquinho. Na tua opinião, tá? Como grande texiano que és, qual que seria a fase de ouro, no sentido de traço e de roteiro das aventuras do Tex? A gente vai sempre puxando para o clássico, né? Aquela coisa mais que foi o começo ali. Então, o Giovanni Titti, ele começou com o Tex, lá atrás. Ele, o Letteri e o Nicolò, eles começaram logo quando o Galeppi não tinha condições mais de dar conta, aí trouxe eles para ajudar. Eles foram os primeiros. Uhum. Então, esse aí foi, eles estavam aí nos anos o quê? Nos anos 50, anos 50 para 60, né? E deve ter sido lá por 57, mais ou menos, né? 57 deve ter sido eles, por lá. E eles tiveram, Marco, eu tenho uma curiosidade que eu sempre gosto de pontuar, e no livro 1 eu pontuei, no primeiro, que é o seguinte, o Gianluigi Bonelli, que era o autor principal... Sim, o roteirista. Ele escrevia de acordo, respeitando mais ou menos a característica do desenhista. Então ele não tinha tantos desenhistas, ele tinha o Galeppi, ele tinha o Letteri, tinha o Nicolò e tinha o Fusco e o Titti. O Fusco chegou um pouquinho depois. Então, quando ele ia desenhar uma história que era de mistério, passada no México, envolvendo os Aztecas, ou envolvendo o El Morisco com aquelas coisas de magia ou de medicamentos. Uh-huh. Aquele misticismo. Mística indígena. Uh-huh. Os Aztecas, Montezuma, aquelas coisas, ele jogava na mão do Letteri. Quando era uma coisa, uma aventura com paisagens do tipo do Oeste, cavalgadas, índios, montanhas, era na mão do Titti que ele jogava. Então eu chamava o Titti eu cheguei a chamar o Titti de o paisagista do Oeste e cheguei... Alô? Alô? Chegou a musiquinha aí. Eu chamava o Titti de paisagista do Oeste e chamava o Letteri de o homem mistério, o desenhista mistério, porque ele era sempre coisa misteriosa. Então, Até nisso, tinha esse cuidado lá na Bonelli. Então, nesse livro também eu fui para esse lado, né? E eu acredito que essa esse fase é o terceiro dele foi livro. Esse é o terceiro livro, correto? É, o Águia da Noite é o terceiro livro sobre Tex. É o terceiro livro. Aham. Uhum. Eu trago. Eu ainda trago nesse livro, eu trago até poemas. Um poeta escreveu um poema para o Tex. É, e trago lá relações de histórias, faço muitas comparações, que é para as pessoas irem lendo e irem realmente. Se apropriando da história de Tex, né? Vamos lá. Vamos para o livro final aqui do Tex, o quarto livro, que é 70 anos do cowboy justiceiro. De repente, eu tinha dito para todo mundo que eu ia parar na trilogia. Eu tinha escrito a trilogia, três livros para o Tex, eu tinha dito tudo o que eu queria e eu não ia mais escrever livro sobre o Tex. Mas aí, quando eu chego aos 70 anos, me começou a coçar a mão, coçar aqui a orelha, coçar o dedo do gatilho. O dedo do gatilho é o principal. Aí eu digo, eu vou fazer o quê, meu Deus? Aí comecei a procurar. Comecei a procurar coisa. E eu imaginei de fazer uma espécie de álbum. Um álbum, tipo um álbum fotográfico. Eu fotógrafo de fotógrafo, acho que há uns 18 anos já, né? É, eu passei quase 18 anos fotografando. Passei 16 anos com estúdio. Fazendo álbuns de fotografia de casamento, de aniversário, essa coisa. E aí, esse quarto livro, ele é um livro gigante, ele tem 30x25, ele é um livro em capa dura, um papel cochê. Uau! Então, colorido, ele tem várias imagens que são completas, né? Ele aberto, ele tem 60 centímetros, então ele tem imagens como um pôster do Cláudio Villa ao centro, um pôster do Tex, feito pelo Cláudio Villa, que tem 60 centímetros a imagem, né? Eu fiz uma linha do tempo do Tex também, que são umas duas páginas. Essa linha do tempo, ela tem tanto a linha do tempo de Tex na Itália como a linha do tempo de Tex no Brasil, os eventos principais. Então, esse livro eu fiz mesmo para ser como um álbum de aniversário. Eu vendi ele só em pré-venda. Ele não tem muito texto, não. Ele é um livro que traz as relações de todas as histórias, ele traz desenhos praticamente inéditos de Tex, que eu consegui lá na Sérgio Bonelli, ele traz a história de Tex, mas contada como se fosse num álbum fotográfico. Sim, é tipo um apanhado ilustrado do universo Tex, correto? Exato, eu tentei não esquecer de nada. Eu lembro que quando eu estava com o editor de Tex no Brasil, o editor da Mitos, editor, o Dorival na Mitos, ele estava embalando alguns livros para... Esse livro foi produzido em São Paulo, é o único livro que eu produzi em São Paulo, gráfico de São Paulo. Os outros foram produzidos aqui mesmo em João Pessoa. Então, quando eu estava lá com o Dorival, ele olhando o livro, ele folheou o livro todinho e disse... GG, você conseguiu fazer um livro diferente, eu não esperava, porque ele realmente é diferente, ele é um livro, ele parece um álbum grandão, capa dura, como eu falei, imagens muito bem impressas, e eu fui lançar lá no Festival de Limeira, lá em Limeira, em 2018, nos 70 anos do Tex. Até a gente entrevistou, há umas poucas semanas, o grande Minigit, desenhista de mão cheia, né? Ele também, ele até fez cartaz, isso, para a Mostra de Limeira, de quadrinhos e tudo mais, quer dizer, um abraço para o Minigit também. E só para te dizer, eu tenho um conhecido do Face, Jonas Vecchione, tá? Que está morando em Roma, e ele está acompanhando o programa, mandou um super abraço, ele adora Tex, E diz que sempre foi. Ele é brasileiro, mas mora em Roma, e diz que é um orgulho saber, né, que o Brasil é um dos lares, assim, é um dos locais do mundo onde tem mais fãs. Só voltando assim, querido, tocando nesse assunto, tá? Um abraço, Jonas Vecchione. Querido, só me diz uma coisa, afinal, seria o terceiro mercado do Tex, terceiro em termos de público, é o Brasil o terceiro ou é o segundo ou é o quarto, como é que é? O Brasil é a segunda casa de Tex. A segunda casa de Tex, incontestável, segunda. Um abraço para o Jonas, lá em Roma, nos ouvindo. Eu mandei também o link aí para vários colegas lá, vários até desenhistas do Tex, que eu tenho mais contato. Eu mandei o link para eles se quiserem acompanhar, e alguns texianos que eu mantenho contato, como o James Tex Wheeler, que é líder lá de um grupo muito grande, e se veste também como cowboy, se veste como Tex lá na Itália. Faz cosplay que nem tu fizeste. Cosplay. Eu queria dizer uma coisa, fala como é que as pessoas, que não conhecem o trabalho, que estão a fim de entrar em contato, de adquirir livros teus, como é que elas podem saber um pouco mais do que tu fazes nesse universo Tex e como elas podem daqui a pouco até adquirir livros. O pessoal que está escutando aí, tem muita gente que ouve o programa que adora a Tex, mas daqui a pouco não sabe do teu trabalho. Fala um pouquinho como é que as pessoas podem entrar em contato ou como podem adquirir esse material teu que mantém o legado, né, do Tex vivo no Brasil, que ajuda a manter. Fala um pouco disso. Então, Eu estou muito ativo, há 20 anos, eu estou muito ativo na internet. Vários grupos do Tex, alguns eu cheguei a fundar, mas depois eu passei para alguns colegas comandarem, porque estava muito pesado, depende da época, eu tenho muito trabalho, aumenta, diminui. Aí eu tenho o grupo que eu comando hoje, e estou sempre ativo, juntamente com o meu amigo Moacir Zanquete, que é aí de Foz do Iguaçu. Uhum. É o Tex Wheeler, tracinho, Águia da Noite. Veja que eu botei o nome Águia da Noite, porque ninguém falava Águia da Noite. Só um pouquinho. Tex, então, obviamente, T-E-X-W-I-L-L-E-R, tudo junto, daí hífen, daí Águia da Noite, correto? Tudo junto, correto? Isso. Tem a separação no nome do grupo, né? Porque isso aí não é e-mail, é só o nome do grupo. Tex Wheeler normal, arroba, tracinho, Águia da Noite, com separação, não é tudo junto, não. Esse é o grupo de Facebook. Esse é o grupo de Facebook, onde as pessoas vão lá, pedem para entrar, pedem entrada, entram no grupo e já começa a contactar com 6.400 membros que tem lá no grupo hoje. Que maravilha. É. E querendo adquirir livros teus, dos quatro que escreveste e citaste para a gente aqui, explicaste desse teu trabalho, dos quatro, dois estão esgotados, é isso? O primeiro ainda tem alguns livros, o último, o quarto, esse livrão grande que eu falei agora dele. O livro 2 e o 3 eu não tenho mais, porque na época eu fiz com pré-venda, tipo assim, um catarse. E fiz sua pré-venda, então quem encomendou teve o livro, e eu fiz mais alguns para ficar aí de reserva. E agora, com o andar da carruagem, dois já esgotaram e dois eu ainda tenho. Fala pelo título, querido, tá? É que como a gente não tá com uma referência visual aqui, quais os livros que as pessoas podem adquirir, fala pelo título e como pelo elas título. Podem adquirir os livros, por favor. Então, o primeiro livro é Tex, no Brasil, O Grande Herói do Faroeste. É um livro de 2009. Eu diria que é o mais completo em informações sobre o personagem. Isso. O primeiro livro. Esse ainda tenho para venda, o primeiro. Tá. O segundo, que é Justiça, Tex no Brasil, Justiça a Qualquer Preço. E o terceiro, que é Tex no Brasil, Águia da Noite, esses dois eu não tenho mais. Ainda tenho alguns exemplares, muito poucos, menos de 10, com certeza, porque já foi eu mandei imprimir a mais depois, já por um preço mais caro, mas eu queria ter alguns, porque tem alguns amigos que eu sabia que ia querer e não tinha feito pego na pré-venda. É o livro Tex, 70 anos do cowboy justiceiro, que é o que eu falei, que é tipo um álbum, que celebra os 70 anos do personagem no Brasil. Quer dizer, no Brasil não, no mundo, né? No mundo, exatamente. Deixa eu perguntar assim, antes da gente finalizar aqui, me fala um pouquinho, eu acho que é importante, teve gente também que no Brasil descobriu o Tex só em VHS, porque foi feita uma adaptação, né, do Tex, estrelado pelo Giuliano Gemma, em 85. Até um filme até que muitos fãs até pessoas que realmente seguiam a fundo o Tex até não gostaram muito. Mas, diríamos assim, que é a única referência cinematográfica, vergonhosamente, eu não sei como é que não foram feitos vários filmes, né, do Tex. Mas, de qualquer forma, esse foi feito, era com Giuliano Gemma, um filme de 85, até o diretor é falecido, um diretor que eu gosto bastante, que eu gostava bastante, o Duccio Tessari, né, até o Duccio Tessari vai dizer que até dirigiu um filme do Zorro, Zorro Capa e Espada, com Alain Delon, que eu matei aula nos anos 70 para assistir. Era, o nome era só Zorro, né, com Alain Delon, um filme acho que de 76. E eu sou até amigo da filha do diretor até no Facebook, a Federica Tessari. Querido, fala um pouquinho desse filme. Assim, eu sei que tu também não és grande fã, mas eu acho importante a gente citar, já que a gente está, né, falando do universo Tex, obviamente uma adaptação, a única adaptação cinematográfica do personagem. Acho que é importante a gente falar um pouquinho disso, de forma breve. Me fala um pouco o que achas desse livro, desse filme, perdão. Então, esse filme chegou aqui no Brasil, para nós, muito... de forma assim, meio que atabalhoada, né? Ele veio por VHS, não veio através da editora, então foi uma coisa meio assim. Mas o filme, a história diz o seguinte: esse filme foi feito, talvez com um orçamento baixo, para fazer um teste, e confiando-se que na Itália, naquele tempo, havia, Tex vendia quase 1 milhão de cópias por mês, chegou a vender 1 milhão, então vendia muito, ia ser muito... assistido e no boca a boca a Itália inteira ia ver, porque o Tex na Itália, ele é tido como uma das 5 coisas mais importantes da Itália. É brincadeira da isso. Da cultura pop italiana, exatamente. Uhum. A pizza, diz que primeiro é a pizza, é a Ferrari, é a mama, é a seleção e o Tex. Então, sério. Não, Marco, o Júlio Schneider, que é o nosso, que eu falei, eu citei aqui, que é tradutor e é procurador, e já foi várias vezes à Itália, lá na Bonelli, ele fala... Sim, isso, o representante Bonelli... brasileiro, diríamos assim, o representante legal brasileiro do Tex. O Júlio é uma sumidade, né, no Tex. A gente, durante muitos anos, a gente teve contatos e a gente aprendia o beabá com ele, eu posso dizer assim. E ele falava isso, e é verdade, o amor. Então, fizeram essa coisa do filme e foram buscar uma aventura diferente do faroeste básico, puro, que é aquele, o assalto ao banco, a perseguição, aquela luta com os bandidos, no final, aquele epílogo maravilhoso com um duelo. Não. Sim. Puxaram uma aventura que ela é mística, o Senhor dos Abismos, o pessoal, os astecas querendo voltar ao poder, aos dias de glória que eles tiveram no passado, antes dos espanhóis acabarem com tudo. E aí uma aventura, um certo ponto, investigativa, ela é meio cansativa, lenta, como a gente fala. Então, os próprios texianos brasileiros apontam como um filme que não é bom. O nome do filme, só para dizer, no original era Tex e o Senhor e Del Abisse. Del Abisse, né? Texas e o Senhor do Abismo, né? Tex e os Senhores do Abismo, tá no plural aí. Senhores do Abismo, claro. Isso. E na verdade é só um senhor mesmo que tem lá. Até nisso aí eu não sei se houve equívoco. Então, o Giuliano Gemma para mim foi muito bem escolhido. Eu vi outros filmes de Ringo com Giuliano Gemma que eu já gostava, já tinha assistido. Dólar Furado, Cela de Prata, vários clássicos, claro, claro. Dias de Ira. Então, quando eu vi o Ringo no filme, eu vi o Ringo, eu digo, nossa, é o Tex, é o Ringo, eu ficava assim... E eu assisti, e eu tive a oportunidade de assistir esse filme no festival que houve em Santo André, é um festival promovido pelo Adriano Rainho, quando o Tex Brasil alcançou o número 500, isso foi em 2012, e nós assistimos o filme numa sala repleta de texianos. Então foi a maior maravilha que eu, assim, em termos de filme, que geralmente a gente assiste sozinho em casa, porque tem muito texiano, viu Marco Antônio, e amigos que me escutam. Tem muito texiano que ele é um desenhista, ele é um leitor, colecionador, mas ele não quer que ninguém saiba. Nós já recebemos cartas. A risada é boa, né? Nós já recebemos comunicados de pessoas que pediram, que ele fez um comentário, mas depois ele pediu para apagar o comentário porque ele não queria que as pessoas do convívio dele, soubesse que ele, sendo um cara de uma posição alta sociedade, fosse leitor de gibi do Tex. É uma coisa uau, que a pessoa não assume. Só uma correçãozinha, tá? No original, é Tex e Il Signore degli Abissi, ou seja, no título original do filme, é O Senhor do Abismo mesmo. Né? Não, então, é, tá, não, desculpa, continua. Oi, senhores. Il Signore degli Abissi. Tá no plural. No é, degli Abissi, né? Il Signore, il, né? O Senhore, né? Porque se fosse plural seria I. Senhores, né? Então, Ele tá com I mesmo. O filme, o nome do filme tá no plural. O que eu estranhei é que no filme só tem um cara lá mexendo com o abismo. Só tem um, não tem dois, nem três, nem quatro. mas tudo bem. Tá. É, foi, eu não sei como vocês mudaram isso depois. Mas voltando pro assunto aqui, pro tema. Quer dizer, então, que tem gente... Ainda existe aquele preconceito, né, no Brasil, se o cara... é adulto, é coroa de o cara ser, adorar histórias em quadrinhos e tudo mais, adorar cultura pop, né? Muita gente ainda vê assim como uma coisa meio de coisa infantiloide, diríamos assim, né? Que interessante isso de pessoas que tu conhece adorarem, mas querer manter meio na surdina. Isso. Deixa eu te contar e contar para os nossos ouvintes, para os seus ouvintes, é uma coisa bastante... as pessoas gostam de curiosidade, né? Então vamos lá. Quando eu comecei a usar a roupa do Tex, eu era o único no Brasil, e se brincar, quase no mundo inteiro, que usou aquela roupa do Tex. Lá no ano 2005, foi quando eu comecei a usar a roupa do Tex. Era ainda uma roupa bem arcaica, uma calça jeans, mandei fazer uma camisa que quase não consigo encontrar, uma camisa amarela. Fui encontrar no Recife uma camisa amarela, depois de procurar em muitos lugares. Um chapéu que não era próprio, um coldre que só era de um lado, o revólver, não tinha dois revólveres, depois mandei fazer um coldre. Então eu era o único. Aí o Gervásio Santana, que eu citei, que é do portal TexBR, de Sapucaia do Sul, um certo dia ele me disse, GG, tu é muito corajoso. Quando eu estive no Sul, que eu estive fazendo um tour pelo Sul para lançar o livro Tex no Brasil, O Grande Herói do Faroeste, eu fui até Capela do Saican, que fica lá em Cacequi, Rosário, Cacequi, aquele lá... Já perto lá do Alegre. Uhum. Passei por Santa Maria, algumas horas de Porto Alegre. Uhum. Fala. Eu passei em Santa Maria, passei em São Pedro do Sul, lá na terra do par de Ari Otávio Canabarro, e depois fui para o Rio Grande do Sul. Passei em Santa Maria, lá na terra do Jesus Ferreira, que é um lojista com a loja, ele tem uma loja comic, uma comic shop, loja especializada em quadrinhos. E o Tex lá é muito forte. Uhum. E depois São Pedro do Ari Otávio. E depois eu fui até lá na casa da terra do Neymar Nunes, que é em Capela do Saican. É um local, é um interior, é um distrito de Rosário. E eu fui lá porque o Neymar é um cara muito, um colecionador muito bom dos Zagor e do Tex. A gente se comunicava muito e como estava perto, a gente acabou indo lá. Então é o seguinte, ele me dizia isso, GG, você não imagina, eu não teria coragem de usar essa roupa. E o tempo foi passando, e eu fui fazendo as Expotex, e viajando pelo Brasil, lançando os livros, e daqui a pouco apareceu, aqui em João Pessoa, apareceu um senhor, o Manuel, e o filho, que fizeram a roupa do Tex e também vestiram. O pai e filho, o Tex Wheeler e o filho, Kit Wheeler. Eu encontrei num evento, achei muito bacana, teve reportagem de TV e tudo. Aí, quando chega, para encurtar agora, quando chega no Festival de Limeira, em 2018, 70 anos do Tex, quando eu chego lá vestido do Tex, tinha 10 Tex. Tinha 10 senhores. Uhum. 10 senhores não, tinha 8 senhores, 2 Tex jovem e um Tex guri, um Tex garotinho com aí uns 5 anos, vestido com Tex, caracterizado bem igualzinho. Então, quer dizer, entre os texianos já houve essa coisa de assumir, vamos dizer assim, assumir. Mas ainda existe um ou outro que lê escondido, que não se declara, tá certo? Entendi, perfeito. E então, tem algum e-mail que queres deixar, alguma coisa assim? g.g.carsan@gmail.com. Esse aí é aberto para o Carsan, mundo. O Carsan, gente, C-A-R... S de Samanta, A de Eduardo, N de nada. G.g.carsan, Carsan, @ gmail.com. Perfeito. Então, querido, quero te agradecer pelo teu tempo, tá? Uma maravilha falar contigo. Eu acho que esse universo texiano é assim, para lá de interessante. Tá? Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua paciência, tá? A gente teve um certo probleminha há uns dias aí tentando acertar tudo, mas graças a Deus deu tudo certo. E, de novo, uma honra conversar contigo, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade de poder levar esse mundo texiano para o vosso público. Eu sei que é um público grande, eu vi as pessoas que você tem, as personalidades que você tem aí entrevistado. Esse é um leque muito grande, o Tex vai ser visto aí em novos locais, em outros locais, em outros universos que a gente não normalmente não tem o alcance, e nós estamos sempre abertos para atender aos texianos que nos procuram. O meu lema com o Tex, depois que eu comecei a fazer Expotex, sempre foi aquele de divulgar o personagem, incentivar a leitura e fazer amizade. Então, eu tento de toda forma, Marco, fazer com que isso seja o primeiro lugar. Às vezes é lógico que a gente se indispõe com alguém, porque acontece conflito de interesses, mas geralmente eu sou muito, todos os dias eu tiro tempo para responder aquelas perguntas que eu acho mais importantes, que eu vejo que o novato está chegando e precisa de apoio para se sentir acolhido, querido e manter. Hoje mesmo eu dava uma resposta para um rapaz que tem um nome, um senhor que tem um nome, até Guilherme no nome dele, que é o meu segundo G. Uhum. E ele perguntou uma coisa, eu dei logo uma resposta bem grande já para ele e para outras pessoas, outros que tiveram aquela dúvida, já ficarem cientes, que é uma dúvida que é recorrente. Então, toda vez que chega um novato, ele quer saber. Ele não tem aquela coisa de ir pesquisar 20 anos de internet para ver o que é que o Tex tem. Ele pergunta para o que ele está ali no momento. Então, a gente tem que sair com paciência, colocando isso para ele. Então, visitem o Tex. Visita o Tex Wheeler, traço Águia da Noite. Nós temos a Confraria Bonelli. Olha o nome, Confraria Bonelli. Nós temos Legião Tex Wheeler. Nós temos Quadrinhos da Bonelli, que é com todo o universo da Sérgio Bonelli Editore, que aí são vários personagens. O mundo de Bonelli na Itália, que chama Fumetti. Na Itália, aqui é história em quadrinhos. No Japão é mangá. Na Itália é Fumetti. Nos Estados Unidos é cómic. Então, o mundo do Fumetti é muito amplo. Ele tem história no Brasil, tem o Mr. No, que as histórias se passam aqui no Brasil. Nós temos histórias de selva, histórias de ficção científica, aventuras de criminólogos, pesquisa policial. O Bonelli tem tudo. Então, é uma linha, é como se fosse uma Marvel americana, o Bonelli também tem tudo. Então, é um universo muito bom e com histórias, como eu disse aqui no início, densas, completas. E para todos os gostos também, né? Porque tem aventuras passadas em... Tem vários tons, diríamos assim, né? De acordo com a aventura, né? Ou seja, não é aquela coisa chata. Tem gente daqui a pouco que pensa, poxa, né? Eu nunca fui chegado em Faroeste daqui a pouco, né? Ou então, mas tem aventura, tem drama, tem muita coisa assim interessante mesmo que está espalhada por esse universo. Obrigado de novo, tá, querido, por falar com a gente, tá bom? Eu não sei se eu posso estar... Eu estou tomando tanto tempo, eu sei, mas olha só. Nós temos a... No Tex, você falou aí muito bem agora, colocou muitíssimo bem, é que nós temos texianos que fazem o seu o TCC, né, de final de curso, com a história do Tex. Nós já temos várias monografias brasileiras feitas e a gente faz questão de publicar aqui nas nossas mídias, de brasileiros que fizeram o TCC baseado no Tex. E aí eles vão buscar o quê? A Guerra da Secessão, que tem a aventura do Tex, que trata da Guerra da Secessão. O problema da escravidão americana, os conflitos da independência, tudo isso o Tex trata nas suas histórias de forma assim, que ele não interfere na história real, mas ele participa, é muita pesquisa. A gente diz que quem lê o Tex sabe de tudo que é geografia americana, né? E atualmente nós temos uma pesquisadora, a Aline Antunes, aí de Minas Gerais, que está fazendo um trabalho, ela quer lançar um livro, está fazendo também pesquisa sobre o Tex. Então é um universo muito vasto. Tá? O Tex realmente é cultura. Tá bom. Querido, uma honra falar contigo, gente. A gente conversou então com GG Carsan. Muito obrigado, querido. Até mais. Adoro a Paraíba. Grande saudade do teu estado aí, tá bom? Um abraço, querido. Um abraço, obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, querido. Tchau. Vamos lá, Marco Antônio. Oi, querido. Vamos lá, então. Anos 50, e o brabo é que tem coisa que vai ser traduzida adiante. Eu sempre dando tiro nos meus próprios pés. Eu já separei. Vamos falar sobre morte agora, vai. I wrote you, my darling, maybe three times a day. I told you I missed you the worst kind of way. When I got no answer, I cried like a child. My letters must be in the dead letter file. I wrote to your address, RFD number 9. Then I tried to phone you on a three-party line. And I heard you telling some guy with a smile, you sent all my mail to the dead letter file. Honey, I'm just sitting here writing this letter now through my tear-dimmed eyes. You know, I'm hoping and just a praying that someday you'll realize. You know, darling, you hurt me, but I still try to smile. Your letters, honey, they'll never reach that old dead letter file. I hope that you're happy, and with all of your gold, you found you a sweetheart to have and to hold. Till I can forget you, it might take a while. I'll send my poor heart to the dead letter file. Essa música me lembra o Marco Antônio, de calça jeans, bota com espora, pistola na cinta. É o Tex. Marco Antônio é o Tex. Querido, assim, ó. Que bom que eu tava com medo que fosse, ou que quando acabasse a música, ou estivesse roncando, ou fosse, assim, me dar uma cutucada à distância, assim, me xingando. Mas, assim, ó, tem um pouco a ver com isso, claro. A gente tá tentando fazer um link aqui com o tema, né, meio do Velho Oeste. Mas essa canção aí é raríssima. É uma canção de 51. O nome é Dead Letter File, ou seja, arquivo das cartas mortas. Basicamente, né? A pegada aqui é tipo aquela canção, aquele clássico maravilhoso do Elvis Presley, Return to Sender, né? Que ele dizia que estava mandando a carta e voltava a carta lá com o selinho, tipo assim, né? Não existe endereço. Pois esse aqui, o nome desse esse cantor, esse é um cowboy cantor, né? Um singing cowboy. Ele foi muito popular nos anos 40. Essa canção é dos anos, obviamente, 50, de 51, né? Porque a gente está aqui na nossa pesquisa musical, que a gente sempre cobre, né? Anos 50, 60, 70 e 80. Esse cantor, um cowboy do cinema, cantor, estilo, seria uma versão assim, não, claro, não teve um centésimo de sucesso, mas do Roy Rogers, mas aquela pegada. O nome dele, Monty Hale. Monte como monte mesmo, M-O-N-T-E, e Hale, H-A-L-E. Essa canção, ele basicamente está dizendo, né, que ele está há tempos mandando cartas pro amor dele e ele tá sacando, como não tem resposta, ela colocou tudo no arquivo de cartas mortas, né? História da minha vida, até parece. Sem a parte do cowboy não. E sem a parte das esporas que o João falou. Não, a sua história é outra. É aquela que você liga para uma pessoa e o telefone diz, esse telefone está desconectado ou fora da área de serviço. É sinal que você foi bloqueado, otário. Exatamente, eu tô rindo, não sei porquê, mais tarde a pílula vai descer e eu vou estar chorando. Mas ele teve um sucesso no mesmo ano em disco chamado Dig Dig Digging, tá? Que basicamente ele tá falando sobre cavocar, mas cavocar no sentido figurado, ou seja, no sentido figurativo. A canção que a gente vai ouvir daqui a pouco um trechinho, ela tá falando assim que ele viajou muito a trabalho e ele tá cavocando uma forma de voltar pro lar. Está desesperado para voltar assim, pro aconchego da casa dele. Eu prefiro Dig in Your Sin. Dig o quê? In Your Sin. É uma música. Ah, Dig in Your Sin. Sim. É dos anos 60 ou 70, não, já 90. Blow Monkeys. 90? É Blow Monkeys. Hã? Blow Monkeys. Ah, Blow Monkeys. Tá. Desculpa. Eu tava achando que era uma tipo de 68, tá? Mas nada a ver. Blow Monkeys nem existia. Assim, ó. O que eu posso falar dele? Foi Aços Faroeste, baixo custo, mas muito populares a partir da década de 40. Ele foi tão amado, esse Monty Hale, pela garotada, que ele também virou personagem de quadrinhos. Ele protagonizou filmes como A Lei do Oeste Dourado, Vale de Sangue e Combate ao Abutre. Ele pode ser visto também como coadjuvante num filme que virou clássico, o Giant, no Brasil, Assim Caminha a Humanidade, aquele com o Rock Hudson matando a pau, a melhor interpretação do Rock Hudson com a Elizabeth Taylor, só deve se lembrar, a participação do Dennis Hopper e, obviamente, James Dean. Em filmes independentes, ele interpretou também o Bert Masterson, claro, não era a série, mas ele teve filme barato que ele fez Bert Masterson, e também o Pat Garrett, em outro filme. Então, Monty Hale, a gente ouviu uma canção de 51, vamos, por favor, para Dig Dig Digging, um pedacinho, O Rogério e eu estávamos discutindo aqui, falando como o Marco Antônio é elegante, ele fala filme de baixo custo, ele quer dizer filme classe B, quando ele diz baixíssimo custo é C, D e E. Pois puxa, é. O pior é que tu tá certo. Vamos lá, Rogério. Vamos lá. I've traveled in the east and I've traveled out west. Had no sleep and I've had no rest. Been up north and I've been down south. Down at the hills and down at the mouth. But I'm a dig, dig, digging, digging my way back home. I've traveled by ship and I've traveled by plane. Even rode on a slow freight train. Hitched a ride down a country lane. Ai, ai, meu Deus do céu. Essa aí já tem uma pegadinha, já vê se já tem uma pegadinha mais dançante, já. Né? Já quase adentrando, nem existia, claro, não existia a denominação ainda, mas meio que adentrando assim, um pré-rock and roll, assim, quase. Mas o Monty Hale, gente, nasceu em Oklahoma, mas era chamada Ada, ou Ida, em Oklahoma, em 1919, e faleceu em 2009, aos 89 anos, na Califórnia. Então assim, tu tá rindo, João, mas pelo menos aquele papo, né? Ele nasceu no Oklahoma, mas pelo menos faleceu do lugar um pouquinho melhor. Gente, ainda bem que não tem. Certamente não tem gente do Oklahoma nos ouvindo, porque senão já ia mandar cartas xingando. Porque o João, quando é Louisiana ou Oklahoma, ou então acho que é Boulder, Colorado. Ah, isso aqui é um inferno. Aquilo é um inferno, lugar maldito. Pois é. Então, vamos então, por favor, vamos querido, lá. Adentrar os gosto anos 60. Muito, por gosto favor. Muito desse cantor. Ah, eu sei que gosta desse cara. Imagino que gosta desse cara. Vamos lá. You were a young girl in Spanish lace. You had the time, girl. I had the place. So while guitars played, the time was right. I made you mine in the middle of the night. I made you mine in the middle of the night. And your eyes were filled with love so bright. No matter how I tried, I made you mine in the middle of the night. My plan was love, then go away, find me a new love, another. But I lost my heart when I held you tight and made you mine in the middle of the night. I made you mine in the middle of the night. And your eyes were filled with love so bright. No matter how I tried, I made you mine in the middle of the night. Marco Antônio. Pois é, gente. Essa, a gente ouviu aí uma canção de 69. O nome da canção é Middle of the Night, ou seja, no meio da noite. O nome do cantor, que o João gosta, Bobby Vinton, né, foi teen idol também, foi ídolo das adolescentes. O Bobby Vinton, Bobby, né, apelido de Robert, Vinton, V-I-N, de nada, T de Thiago, O de Oswaldo, N de nada, Bobby Vinton. O nome dele de batismo, Stanley Robert Vinton Jr., ele nasceu na minúscula Canonsburg, na Pensilvânia, né, nasceu na Pensilvânia, e que eu posso dizer essa questão que a gente ouviu, Middle of the Night, apesar de ela ter esse clima, até com uma pegada até um pouquinho meio espanhola, né, e até lembra um pouquinho algumas trilhas até de o Velho Oeste, né, com aquela influência meio mexicana, né, com no caso do violão meio flamenco, assim, pois é, mas ela teve até um pouquinho de problema com a censura, ela não fez sucesso até, porque ele fala basicamente que no meio da noite ele a fez se tornar, ele a tornou dele, né, ou seja, no meio da noite eu cheguei nela e daí ela ficou minha. Seria mais ou menos guardando os seus bilhares de diferença, meio quase aquele clima de quero te deitar no colo. Como é que eu quero te botar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher? Um clima assim, né? Ele a fez mulher no meio da noite. Apesar desse clima, a letra meio pesadinha pra época, mas ele obviamente canta de forma super romântica e inocente. A canção não fez sucesso, eu acho ela bem interessante, né? Middle of the Night, como eu falei, de 69. O mega hit dele foi Blue Velvet, né? Veludo Azul, canção de a versão dele é de 63. Mas deixa eu falar um pouco do Bobby Vinton. Ele... a canção, voltando à canção Blue Velvet, a versão original é de 51, do grande Tony Bennett, e apesar de ter chegado ter sido uma das 20, chegou no top 20, né, da Hit Parade, da parada de sucessos, é uma canção que a partir dos anos 60, depois que teve a versão, tipo 12 anos depois, feita pelo Bobby Vinton, ela, quando se pensa na canção, no clássico Blue Velvet, se pensa no Bob Vinton cantando, e não no grande Tony Bennett. Mas deixa eu falar um pouco do Bob Vinton. Essa cidade que o João estava rindo, aí em Kenosburg, na Pensilvânia, é a mesma cidade de onde saiu o Perry Como, também cantor, crooner. Ele é de... O Bob Vinton é de origem polonesa e lituana. Ele tem 85 anos, está vivo, graças a Deus. Foi meio que o rei das versões durante muito tempo. Ele fez versão de canção do Gene Autry, outro cantor cowboy. Fez versão de Nat King Cole, Mario Lanza, Bing Crosby, Roy Orbison, etc, etc. Ele é multi-instrumentista, toca oboé, clarinete, saxofone, piano e bateria. E como era boa pinta e tinha um ar assim, jovial, ele também foi lançado como ator e fez uma das primeiras imitações dos filmes de praia que estavam fazendo muito sucesso, né, estrelados pelo Frank Avalon e Annette Funicello. Então ele estrelou um filme chamado Surf Party em 64, que por sinal não é muito reprisado por uma razão básica. O filme já foi feito em 64, mas como o orçamento era baixo, foi feito em preto e branco. Então, obviamente, não tinha competição com os filmes de praia super coloridos estrelados pelo Frank Avalon e Annette Funicello. Mas até um filme até bem interessantezinho. É um filme de 64. Ele, como eu falei, foi feito para competir com Beach Blanket Bingo, para aqueles filmes Praia dos Amores com a Turma da Praia. Né? Ele também ele pode ser ouvido em trilhas sonoras como O Faroeste Chacais do Oeste, também com John Wayne. Por sinal, vale dizer que o Bob Vinton vendeu muito, muito, muito, chegou em primeiro lugar nas paradas de sucesso a versão dele do Blue Velvet. Vamos ouvir, por favor, cara, um pouquinho da versão dele, que é maravilhosa, e por sinal toca no filme Veludo Azul do David Lynch. From the stars, she wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Essa música é maravilhosa, cara. Maravilhosa. E a versão dele parece... É bizarro pensar que isso foi uma versão já, tipo assim, chupada, né? Ou seja, já tinha feito um certo sucesso entre as 20 mais tocadas em 51, e ele em 63 pegou uma canção do Tony Bennett e tornou dele. A canção, né? A gente pensa nessa canção, pensa nessa versão, é né, João? Com ele só, só com ele. Não, é lindíssimo mesmo, pois é. Ele também pode ser ouvido em personagens como filmes como American Graffiti e A Festa Acabou, que é a sequência do American Graffiti Louco de Verão, Um Lobisomem Americano em Londres, no seriado Gotham, num lindo filme nacional com a Glória Pires chamado Flores Raras, e obviamente, como eu disse, no controverso Longa Azul. Ah, também outra coisa, um hit dele chamado Seu do Itaquês recebeu versão em português com o nome de Quatro Semanas de Amor, nos anos 80, e fez sucesso com Luan e Vanessa. Não, acho que foi em 1990. O original, Seu do Itaquês, era do Bob Vinton. Então, acho que a gente pode pular para os anos 70. Aqui, gosto, por favor, muito dessa cantora também. Ah, eu sei que gosta dessa mulher. Bastante. Muito. Vamos lá, gente. Mega crooner. I once was a little girl with long yellow hair, which my mother would comb, tightly braid it with care. She divided in two, then two into three, and soon I'd become such a neat little me. Twisting and turning, weaving in and weaving out, in and tying lives together. You tell me you together we lie without worry or care. Your hands feel so strong, tying love knots of gold. They tell of a love that will never grow old. Twisting and turning, and brush it tightly, braid it with care. I'll divide it in two, then two into three, and she'll be so soft, just as sweet as can be. Twisting and turning, weaving in and out, tying lives together. E ela também é uma grande compositora, viu? Não, pois é, João, e eu sei quanto gostas dela, a gente já comentou em outros programas. Essa cantora maravilhosa, Maureen McGovern, né, é o nome dessa canção, que é desconhecida, eu acho uma injustiça, até porque eu gosto da canção, né, que vocês ouviram aí, é Love Knots, seria Nós de Amor. É, basicamente, ela está falando sobre, tipo assim, os caracóis dos cabelos, né, de ela penteando, ela sendo penteada pela mãe, e ela tendo uma querendo ter uma filha em que ela possa ter esse ritual de afeto com os cabelos, né, com os cabelos loiros, no caso. Essa canção de 74, ela teve alguns mega hits, mas o bizarro de tudo é que ela cantou várias canções de superproduções que ganharam o Oscar, mas ela nunca foi uma grande vendedora de discos. É uma coisa assim, meio bizarra, assim, ela é muito mais conhecida do que realmente vender. Ela nasceu, agora o João vai rir de novo, mas uma cidade chamada Youngstown, em Ohio. Olha o João segurando, o João. Ela nasceu em 49, está viva, né? Além de cantora, ela é uma atriz na Broadway, no teatro musical. Os maiores sucessos dela, dá para dizer, um é The Morning After, né? Amanhã Depois, do clássico filme, um dos filmes mais reprisados dos anos 70 nas televisões brasileiras, Poseidon Adventure, né? O Destino do Poseidon ou do Poseidon. Ganhou Oscar até essa de canção. Ela também, obviamente, cantou We May Never Love Like This Again. A gente nunca tradução mais vai amar da mesma forma, do Inferno na Torre, né, João? Tradução dessa que nós vamos tocar. Mas We May Never Love This Like This Again, né? A gente nunca vai se amar dessa forma. Oi. De novo, né? Essa forma que a gente se amou, não vai ter repeteco. Fica calma, se segura, por favor. Isso é coisa sua com o Renzo Mora, que queria morar com você. É afeto, João, é afeto, querido. Mas essa mulher é maravilhosa mesmo. A canção que eu citei, que o João pediu pra traduzir, o We May Never Love Like This Again, obviamente do filme Inferno na Torre, ela até aparece cantando até no filme, antes das labaredas tomarem conta do prédio. Essa canção também levou o Oscar em 74. Em 78, ela cantou eu adoro Can You Read My Mind, né, que é a versão cantada daquele tema maravilhoso feito para cenas românticas do primeiro Superman, com o grande Deus o Tenha, Christopher Reeve, a Margot Kidder e tudo mais, do primeiro filme, né, Superman no filme. E na Broadway ela fez Sound of Music, né, Noviça Rebelde, Nine, né, até depois virou filme, né, que era originalmente inspirado até em 8 e meio do Fellini, Nine, o filme acho que era com o Daniel Day-Lewis, na Broadway foi com Raul Julia, ela também aparece como atriz, interpretando uma freira maluca, nos dois Apertem Cintos, O Piloto Sumiu, né, super talentosa, e vale dizer que outro filme que ela fez, uma canção, Wherever Love Takes Me, ou seja, Onde For Que o Amor Me Levar, o João tá emocionado ouvindo, é até de um filme chamado Gold, no Brasil era A Maldição do Ouro, um filme de 74, gerado pelo Roger Moore, a Susanna York, legal que a gente falou há pouco do Superman, né, e a Susanna York interpretava a mãe do Superman lá, casada com o Marlon Brando, né, com o Jor-El. No caso, esse A Maldição do Ouro de 74, gerado pelo Roger Moore, como eu falei, Susanna York e o Ray Milland, e essa canção que ela canta, um filme de 74, foi indicada ao Prêmio da Academia. João, tu vais cair para trás, mas cerca de 2 anos depois dos Oscars, depois do Oscar da canção dela mais famosa, que dá pra dizer que é a do tema do Inferno na Torre, ela estava desempregada, quebrada, e foi trabalhar como secretária num escritório usando pseudônimo. Então ela disse que provavelmente tem a ver com gastos, com grana de repente desviada por gravadora e esse tipo de coisa. Ela ainda se apresenta nos Estados Unidos, em casas de shows, mas nos últimos 25 anos dá pra dizer que ela é muito mais lembrada como estrela da Broadway. Vamos, querido, então tocar um pouquinho do We May Never Love Like This Again. Let go. We may never love like this again and touch the sky, though we may try. So while we're here, let's give our all, release the dreams inside us and set them free. Você estava falando de golpe de gravadoras, mas é óbvio, nessa época as gravadoras eram dirigidas pela máfia. Sim, aquele lance de a pessoa tá com sucesso no topo das hit parades, mas dinheiro entrando na conta, não, que é bom, nada, não, né? Não. Essa canção que a gente ouviu, um trechinho, essa canção maravilhosa, eu sei o quanto tu gosta, João, eu também muito adoro. É inacreditável que o cara vai ver um filme sobre um arranha-céu em chamas, né? Com Steve McQueen, Paul Newman, Richard Chamberlain, eu me lembro que o Robert Wagner no filme, e o cara vai ver um filme assim e daqui a pouco e o filme tem um tema, uma canção romântica maravilhosa como essa, We May Never Love Like This Again. Mas, ô Marquinho, que o João... se você vai morrer queimado, nada que vou como você morrer com uma música dessa. Só traduzir pro João de novo, né, já que o João ficou meio empolgado, a gente quer ajudar um pouco o chefe. Então, a canção quer dizer, a gente nunca mais vai se amar desta forma. Então, sabe, é muito afeto no coração, grande Maureen, Maureen, o sobrenome McGovern, M de Maria, C, né, você muda, Govern, McGovern. Então, a gente, as duas canções, a Love Knots, é de 74, e essa, We May Never Love Like This Again, é de 74 também. João, vamos, por favor, então, para os anos 80, por favor, agora eu vou ter que traduzir essa música. Essa música eu não consegui entender o nome dela, viu? Não consegui, a gente depois pode ouvir você fala. Depois primeiro vamos ouvir, depois você fala, porque eu vou tentar ver se eu acho no Google ou em qualquer lugar. There's a light chances me there. Marco Antônio. Oi, Marquinho. Tá, eu tô improbando, tá, João? Eu só quero dizer pra você, escolha músicas, por exemplo, como As Tears Go By, Somebody Stole My Thunder, que não pega mal pra você. Não, pega mal, eu vou traduzir. Tá, assim, eu já vou falar disso, não tô escrevendo o assunto, tá? Mas só assim, uma informaçãozinha ali, que a gente tava falando ainda do Bobby Vinton, e eu falei, citei o filme Chacais do Oeste, que em inglês é The Train Robbers, né? Ou seja, no original seria Os Ladrões de Trem, e no Brasil, Os Chacais do Oeste. Pois é, o filme que ele fez com o John Wayne, eu citei ali que ele tá na trilha sonora. Na verdade, desculpa, foi só um errinho aqui, ele co-estrela o filme, ele tem um papel no filme, mas ele, nesse filme de Velho Oeste, ele não canta. Não, ele não tá na trilha sonora. Agora pra parte aquela que eu tava com medo. Tá. A gente tá nos anos 80, esse cantor, John Parr, né, o sobrenome P de Paulo, A-A-R, né, o nome dessa canção é Treat Me Like an Animal, uma canção de 84. A tradução, o João se dá muito bem em inglês, mas ele é super conveniente, ele esquece, né? Às vezes, então, até uma frase banal começa, mas vamos lá, Treat Me Like an Animal, quer dizer, me trate como um animal, ou seja, me trate como uma besta, como uma fera, sabe? O lance assim tem a ver com fera no cio, tem a ver com coleira, né? É uma canção de 84, o grande, esse cara, eu acho esse cara sensacional, o John Parr, não por causa dessa canção, na verdade até essa canção não fez sucesso, eu até gostava, até uns 25, 28 segundos eu gostava dessa canção, até ter que, né, traduzir e ter que ouvir essa risada satânica no fundo. Mas de qualquer forma, o John Parr se mata de rir. É um inglês nascido há 67 anos numa cidadezinha chamada Warsop. Warsop é perto do bosque de Sherwood. Isso, do Robin Hood. Ah, tá. Isso. Fala, João. Não, ele, fala. Ele deve ser o xerife. Exatamente, de Nottingham. Isso. Ele explodiu no meio da década de 80, quando ele quis homenagear esse cantor, o John Parr, quando ele quis. Não, o xerife de Nottingham. O John Parr, o cantor, quis homenagear um atleta canadense chamado Rick Hansen, que ficou paraplégico, e saiu. O Rick Hansen saiu pelo Canadá de cadeira de rodas, viajando pelo Canadá, só na cadeira de rodas, para angariar fundos para pesquisa em tratamento. E acabou até com esse, né, chamando a atenção de muita gente pelo mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, e acabou até arrecadando para essa causa super nobre 26 milhões de dólares para a pesquisa, né, que ele estava paralítico, paraplégico. No caso, o nome desse movimento, dessa causa dele, ele chamou de Marathon of Hope, Maratona da Esperança, ou The Man in Motion Tour, ou seja, a tour do homem em movimento. Por que eu estou falando isso? Porque a canção que fez o John Parr explodir fora dos Estados Unidos, foi uma canção chamada Man in Motion, que era em homenagem ao Rick Hansen, que acabou sendo usada na trilha sonora, virou meio que a canção tema do filme, um filme que eu amo, chamado San Elmo's Fire, né, o Fogo de San Telmo, que no Brasil era o primeiro ano do Resto de Nossas Vidas. Um filme de 85, então eles conseguiram encaixar como a letra fala de esperanças, de rito de passagem, e só cita rapidamente, né, Man in Motion, homem em movimento, e fala essas rodas que estão aqui, eles conseguiram encaixar, que eram as rodas da cadeira de rodas, eles conseguiram encaixar no filme, que não tem nada a ver com esse tema, né, com o tema do Rick Hansen. Mas a canção explodiu, ele até ganhou o Grammy, o John Parr, a melhor canção, é produzida pelo David Foster, né, mega hitmaker, e ele ganhou o John Parr daí essa canção, San Elmo's Fire, ou Man in Motion, ganhou o Grammy em 85. Chegou número 1 na Billboard Hot 100 em setembro de 85, e ficou lá por 2 semanas. É um filme que eu adoro até, vale dizer que, quer dizer, eu gostaria de citar que essa Treat Me Like an Animal parece uma versão assim, que a gente ouviu, uma versão mais pesada, na minha opinião, de Simply Irresistible, do Robert Palmer, que eu e tu gostamos muito, né, muito. João, gosta para muito, do Robert Palmer, muito. E também me lembrou um pouquinho do, sabe de quê? De vários sucessos de um cara que o João também adora, eu amo, já toquei 2 vezes no programa, e o cara infelizmente faleceu não faz muito tempo, o Eddie Money, parece ser uma versão até, parece ser um pouquinho o Eddie Money com um pouquinho mais pegada rock and roll, assim. Vamos ouvir, por favor, se não for abuso, João, se puder ser na íntegra, tá? Porque eu tô a fim de lacrimejar, por favor, eu adoro essa canção que fez sucesso em 85, San Elmo's Fire, All Men in Motion, do John Parr. Então eu vou te dar mais um motivo para chorar. O Ed Carlos Souza Vicente manda aqui: boa noite, parabéns pela entrevista. Tenho 50 anos de idade, sou fã de Tex desde a infância. Tenho a coleção de editora VEC completa e algumas de outras editoras. Tenho o número 1 da primeira edição. Acompanho o trabalho sensacional do GG Carson. Que legal, um abraço. Qual é o nome dele? Desculpa. Peraí, Opa. Você escreveu? Peraí, eu tô pegando aqui. Eu achei que tinha citado, eu não tô querendo citar. Ed Carlos Souza Vicente. Ed com DDY. Tá. Grande abraço, Ed Carlos. Muito obrigado, querido. Vamos lá, Rogério. Tá, vamos lá, vamos. Oh, Ô, Marco Antônio, essa música é idêntica a uma outra que eu não me lembro qual é, mas foi comercial do cigarro Hollywood. Não é essa outra, mas são idênticas as duas. Olha, não tô conectando agora. E olha que eu adorava aqueles comerciais do Hollywood. Eu adorava. E lembras melhor do que eu, que até depois lançaram até discos, né, com a trilha sonora dos comerciais. Eu não tô me lembrando, mas tô curioso. Se quiser, até me mostra daí a semana que vem. Vou mostrar. Eu amo essa canção aí e adoro o filme Primeiro Ano do Oeste Nossas Vidas, né? Sand Almost Fire. E vale dizer que o filme completou acho que há dois meses, um mês e meio, completou 35 anos já. Um filme que lançou vários daqueles astros jovens, né, ao redor do mundo, né? O Emile Esteves, irmão do Charlie Sheen, o Rob Lowe, a Mary Winningham, Ellie Sheedy, Judd Nelson. É um filme que eu acho maravilhoso, um filme de rito de passagem, de gente se formando na faculdade e não sabendo meio o que fazer com da vida. Querido, falando sério, fiquei super curioso, tá? Não leva mal, não me manda por e-mail, tá? Me manda, eu quero ouvir no ar, tá? Falando sério. Vou mandar, sério, segunda-feira você vai estar conosco se o Ronaldinho deixar, isso, né? Segunda-feira, tá? Te salvando a vida. Querido, gente, muito obrigado. Na segunda-feira, então, tem um papo lounge que a gente conversa sobre a vida e sempre assim recheado de músicas. E na terça-feira que vem, obviamente, dei o marco de hoje com outro entrevistado. Muito obrigado, tá, gente? Valeu, um abraço! Outro, tchau, querido. Vamos lá, Rogério. Tchau, gente. Valeu, querido. Você ouviu na Showtime o marco de hoje. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Engenheiro de Som, Eduardo Vilela. Coordenação de Rede, Albert Martinen. Direção de Jornalismo, Carlos Brickman. Apresentação, João Alckmin. E Rogério Alcântara, que estará de volta conosco amanhã às 8 horas da manhã para mais uma edição do Jornal Prime Time. O jornal diário da Showtime. Exatamente. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.